Portal do Arrocha. Ô, paixão! É o Igor Guerra, pra tocar os corações apaixonados. Sofri demais, chorei demais por você. Eu bebi demais, passei da conta demais por você. Agora vai me entender que tô no boteco todo dia. Depois que for embora é só alegria. É só alegria. Você anda falando que eu não presto, que eu tô chorando nos bufetos, tá enganada. Eu bebi, não nego e dou repeteco, mas não é por você, meu prazer foi te esquecer. É o Igor Guerra, hein? Arrocha, Iguinho. Sofri demais, chorei demais por você. Eu bebi demais, passei da conta demais por você. Agora vai me entender que tô no boteco todo dia. Depois que for embora é só alegria. É só alegria. Você anda falando que eu não presto, que eu tô chorando nos bufetos, tá enganada. Eu bebi, não nego e dou repeteco, mas não é por você, meu prazer foi te esquecer. Você anda falando que eu não presto, que eu tô chorando nos botecos, tá enganada. Eu bebi, não nego e dou repeteco, mas não é por você, meu prazer foi te esquecer.